Acionou 0124, solicita Siri direto no 045. O Kilo Quebec Terra, da autoridade direto Siri, inicialmente 025, aqui 2500 pés. Sim, é direto Siri 025, inicialmente Quebec Terra. E o táxi, India e Alfa, até o ponto de espera da 10. E quando pronto a torre em 1862, você tem um bom voo, uma boa noite, perdão, uma boa tarde. Web 5728. Ideal, ponto de espera 216. Boa tarde, 5728. Ponto de espera 2309. Serviço radar encerrado. 60-58, Salvador. Nível 100, chama de controle ideal. 20-1, boa tarde, ponto. 4033, coordene com a equipe Solo após o táxi do Web a sua cauda, está livre acionamento, chame táxi. Perdão, qual foi o anapo que chamou? O 35490 para autorização Petrolina. Ok, perdão Trip, aguarde só um minutinho para a cópia, 5490. Tango Romeu, tipo Boa tarde, nível 430 para Congonhas. Qual o pátio que se encontra? É a pista que utiliza, por gentileza? Sim, no meu reporte para Alda Barra. O Kilo Quebec Terra. 045 na Torre Siri. Confirme. 045 Siri. 045 na Torre Siri, Kilo Quebec Terra, obrigado. Até a portão, 033, agora sim autorizado, puxe portão 01, altímetro no 0 no meio, chame para o táxi. Interfere na aproximação, reporte estabilizado. Então 3191, chame Recife, 1251, 1332, bom voo. Cono 1270, decolado aos 11, chame controle de frequência 119.8. Torre 262 é bom posto, 3216. 26, obrigado, boa tarde. 1270 airborne at 12, contact Salvador approach control frequency 119.8. Recall 119.8, go 1270. IP 5490 na escuta para cópia, 200 para Petrolina. Copia. IP 5490 autorizado para Petrolina, nível 200, a rota direta conforme preenchida no plano. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Mombo, após Cogibo, e após direto, Cogibo é Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após direto para o destino. O transponder é 5563 e o controle opera em 119.8, cotejo. 200 autorizado, após direto, decola 10, curva esquerda, saída é a Mombo, após Cogibo, após direto, aciona 5490, correto, 5490, chame pronto para o push acionamento no pátio 3, posição 3. Camarada. Continue aproximação, check trem de pouso, aguarde pista livre. Vou até o regresso, meia autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Livre pouso na 10, tá 3216. 7728. 5728, decolado Azul 4, chame controle, frequência 119.8. 198, obrigado, 5728. Controle Salvador, boa tarde, WebJet 5728. Boa tarde, contato radar, só 350, saída PUCA, Web 5728. 350, na saída PUCA, 5728. Papá Vitor Hotel, pronto para cópia? Papá Vitor Hotel autorizado, São Paulo, nível de voo 430. Pista 17, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Via Embridge, interceptar o pedulo 16. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5467. Mike Eco Delta, prossiga. Dupla 076, redução de cada 2109. Decimal meia. 3219, prossiga. San 3216, autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 10. Alfa, Juliette, 10, obrigado. Azul 4033, para o táxi, tem 108 agora, 3:25 de autonomia, Salvador alternando. Azul 4033, autorizado a ingressar na Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, azul de altímetro 10, 16. 10, 16, livre ingressar na Índia. Ponto espera, 5-0-2-2, decimal mesmo, 4-0-3-3, azul, boa tarde. Olha, por favor, boa tarde, eu é do Jet, 6741, sem nome. Fabrício, 6741, não gosto de cópia. 6741, 6741. Objeto 6741, ponto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pesulu 21. Pistão 10, curva direita. Saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Elefa Eco, Lima Eco, Fox Alfa. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5572. 7-0, call 9-6, center frequencies, 1-6-0. Disponable 1-8-8, today still have a nice flight. 1-7-0, we call center, 1-2-0, 1-2-6-0, opening 1-2-8-8, have a good day. Está autorizado em Guarulhos, nível 340, saída alta, transição elétrica, decola da pista 10 com curva direita. Objeto 6741, no cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Dois mil pés e táxi 10 no meio. Passaredo 2230, estabilizado, já avisou com a pista. Complete com a torre, 118, decimal meia, bom pouso. Passaredo 2230. 18-6, cara. Passa para Golf. Está autorizada a chegada Mari, descida a 2000 pés, na proa da posição Itapi, ajuste no 0, 16. Boa tarde, 12230, na passaredo. Vai. passar o externo, vem embaixo, fecha a voz, totalmente livre. Passarelo 2230, continua essa aproximação, aguarde pista livre. Ah, por escuta. Objeto 728, chama centro Recife, ONU 2145, boa tarde. 2345, 2685, centro 28, boa tarde. Tomador, boa tarde, 3804, boa tarde, essa é a identificação, desse é o 050, chegando a maré. 050, chegando a maré, 198 com controle, 4033 azul, boa tarde. Do Barra Grande, pelo Quebec Terra. Controle Salvador, boa tarde, 4033 azul, 1600 pés da Euleda. 4033, contato radar, sobe 1160, saindo 0. Da EL 1160, 4033 azul. Direto da EL, azul 4033. Presente, 4033. Quebec Terra, seu estimado de pouso. Confirme para o 4033? Quilo, Quebec Terra, estimado de pouso. 542, copiado, Passarelo 2230, no solo 23, equipe pela direita, chame, controle, chame, solo, frequência 1219. 219. Vale, obrigado. 1724, assistente, identificação do estante 06200, de um ano, chegada amarela. Bom dia, o azul 4076, na final, baixado travado. Azul 4076, tráfego avistado, autorizado, aguarde, pista livre para pouso. Informação foi intercortada, chiado no final. Azul 4076, aguarde, pista livre para pouso. Guardando, 4076. Avisado, pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, QNH 1-0, 1-6. Livre pouso na 1-0, 1016, 1-4-0-7-6. Mike, Eco Delta, prossiga. Sente autorizado. 204 na escada? 250, 3204. Consegue manter até etapa? Afirmativo, 3204. Mantenha até etapa, informação de tráfego, 9 horas, 7 milhas, mesmo passando 6.000 e 3 milhas. Charlie 402. Solo aos 26, livre pista pela direita, chame solo 1219. Virando a direita 219, viu, 0076. Continua ruído na frente. Papatango, Papá Vito, hotel autorizado, decolagem pista 17, vento 1-0 graus, 1-19. 40076 autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette para 03, 40073. Papá Vitor, hotel decolador 27, chame controle frequência 119.8. 19.8, tenha uma boa tarde. Mantenha 500 pés, reporte farol da barra, o November Alto Romeu. Controle, boa tarde, é o Papa Sangue, o Papa Vitor. Papa Vitor, hotel, contato radar na decolagem 4430, saída da El. A saída da El, 430. Azul 4033, mantenha tudo. Chama agora o centro Recife, 1251, alberno 1335, voo azul 4033. 251-3335, boa tarde. De ground agora, ok? Essa é de 109. Objeto 6741, no livre acionagem, ponto para táxi. Salvador, 35490, para o pushback, acionamento 43. 35490, livre acionação, pronto para táxi. Camarão. Oração para espaçamento por esquerda, rua 010, esquerda rua 10, limite ao localizador. Gente, esquerda 10, limite ao localizador, vou na 70. Reporte através do parque do Açú, não lembra da Serra Romeu. Muito bom dia, boa tarde, o 6721 no F7, para Ola 50, cliente da Rocha. 6721, boa tarde, a sua identificação de 050, vigilância, chegada a crédito. Sim, por favor. Vigilância, maré 050. 050, vigilância, o 6721. Voa no 754, nessa proa, desce a 30 mil pés, na Júlia 016. 3 mil pés, 1016, voa no 754. Papá Vitor Hotel, Centro Recife, 125 ONU, 133-25 ONU. Papá Tango, Papá Vitor Hotel. Prossiga. Centro Recife, 125 ONU, 133-25. 25 ONU, 3325. Estilo Quebec Terra, calibre descida até 2500 pés, abaixo é a critério do comandante. Tráfego conhecido do Papadango Kilo Tango Romeu, prosseguindo para a Síria 1 mil pés. Desde já está livre a frequência para coordenação com o mesmo bom pouso até o regresso. Localizador, visual 4RZ, 3204. Chame torre, 118, décimo ao meio, bom pouso, na 3204. 18 metros de brigada 3204. Oscar Papagô, está autorizado a final do ILS Explay para a pista 10, informe o indicado. Consegue manter até duna? Papagô, consegue manter o 90 até duna? Muito grato. Papagô, mantenha a máxima. Se puder, mantenha os 2000 pés enquanto estabilizar o localizador. 3804, 2 milhas de terra. Baixa de trabalho. 3804, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 09 nós. QNH 10 no meio. 16, livre pouso na 10, tanto 3804. Altermar, se eu lhe autorizado agora, tem que fazer o procedimento completo. Não é conveniente nem para mim nem para o senhor. Mantenha a duna, reporte estabilizado. Ok. Controle, igual 942, informação ótima, boa tarde. Nosso patrono, boa tarde, a sua identificação desse ao 06, 12 a 0, vigilância, chegada maré. 060, maré, o nosso patrono. Turno 754 para o localizador, curva direita, rua 045. Nessa proa, desça 2 mil pés, reporte estabilizado. Certo, direita 040 e para 2 mil pés, voo 954. Objeto 6741, confio pessoas a bordo. 1, 3, 4. Fabjet 6741 autorizado a ingressar na Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 015. 101. Pouso na 35. Pouso pairado na 35, reposte no solo. Papa Golf, continua a aproximação. Checa com a gente. 674, não mantém a posição. Acho que arrumei um repórter na sala 35, aguardando contato visual. Estabilizado, bom acesso e espaço. Prossegue na descida até 2000 no glide se desejar, o 754. É, está descendo o glide. 741, autorizado a ganhar e manter. Torre, o oficial apagou. Acho que é Papa Golf, prossiga. Estabilizando o localizador, vai passar Walter Márcio. Papa Tango, acho que é Papa Golf, continua a aproximação, aguarde pista livre. Golf. Oh. 3804, no solo 87, divide pista pela direita, chame solo 1219. Matheus Lima na Fox, tem uma sala 1293804. Saulo Salvador, boa tarde, TAM 3804, livrou na Fox. TAM 3804, autorizado a ingressar na Alfa, Juliette, posição 11. Alfa, Juliette, posição 11, TAM 3804. Gente, autorizado pouso, pista 35, vento 110 graus, 099, reporte no solo. Reportará no solo, Romeu. Pagou se passou Simbra, se aceitar o cancelamento, pouso na 107. Oficiente, autorizado pouso na 107, reporte na final. Vai reportar na final. Web 6741, autorizado a decolar pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Oscar Romeu, tem condição de agilizar o pouso para a esquerda na Lima, para permitir um pouso na 17? Afirmo, autoriza a direita. Se tiver condições, pouse na Mike, acho que é melhor para o senhor. Passarei 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa, Vitória da Conquista, após Vitória.